eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse aqui é o meu lugar. Eu nasci foi pra brilhar. Esse aqui é o meu lugar. Eu nasci foi pra brilhar. Força pra lutar, caminhando eu vou. Eu não posso parar. Esse aqui é o meu lugar. Se eu me cansar, ele vai me dar. Deus dá força pra lutar. Toda vibração que vem, vem do coração. Positividade transmitida na canção. Tudo que digo, tudo que sinto é pura emoção. Morro seco, não me entrego, sai pra lá, depressão. Do seu sonho, nunca deixe de tentar. Que todo sofrimento logo, logo vai passar. Caminhando eu vou, eu não posso parar. Esse aqui é o meu lugar. Se eu me cansar, ele vai me dar. Deus dá força pra lutar. Caminhando eu vou, eu não posso parar. Esse aqui é o meu lugar. Se eu me cansar, ele vai me dar. Deus dá força pra lutar. Seu sonho nunca deixe de tentar. Que todo sofrimento logo, logo vai passar. Uou, uou, uou, uou, uou. Esse aqui é o meu lugar. Uou, uou, uou, uou, uou. Eu nasci foi pra brilhar. Uou, uou, uou, uou, uou. Esse aqui é o meu lugar. Uou, uou, uou, uou, uou. Eu nasci foi pra brilhar. Caminhando eu vou, eu não posso parar.